show do Águia da Amazônia. Pop Som. Sob o comando deles. Maestro DJ Davidson. Estamos na área! Davidson, DJ Davidson, DJ Davidson. O Gordinho, DJ Jadson, DJ Jadson. Alô, meu Gordinho! DJ Jadson. Velha Guarda, Josimar, Josimar, Josimar. Bora, Velha Guarda! E o performático, Jean Apolo, Jean Apolo, Jean Apolo, Jean Apolo. Jean Apolo. Vou voar, vou voar. É o águia. É o águia. É o águia. Sobrevoa, meu águia! Bora, meu pop! E aí, gente? E aí, maestro? Tudo tranquilo, garoto? Tudo certo, meu irmão? Vai pra cima da família, então! Joga a mãozinha pra cima! Quem tem orgulho de colar, está um grito! Joga a mãozinha! Joga a mãozinha pro céu! Joga a mãozinha pro céu! Olha na contagem, Jean! Na contagem! 5, 4, 3, 2, 1! Going to the party house. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. E vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Bem baixo, bem baixo, bem baixo, vai. Rebola, rebola. Tudo no escurinho. Quem vai começar 2018 com o pé direito? Quem tem Deus no coração, Maurito? Parabéns, Colares! O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. Maestro. Maestro, e aí, Jean? Dá-lhe a bicada, dá-lhe a bicada! Bicada! Bicada! Bicada! É muito pop! Na tua cabeça! Vai! O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou! Davidson, Davidson, e aí, Jean? É como a gente faz na empresa pop. Manda esse pop pra cá! Beleza? Tá ensaiado! Então, maestro, é com você! Agora! cima. Bota a mão pra cima e bate na palma da mão aí. Tchá, tchá, tchá, tchá. E o bagulho já tá doido, joga a mãozinha pro céu. O bagulho já tá doido, joga a mãozinha pro céu. É shopping, é shopping, é shopping. Ih, então toma, maestro. Bota no 12, bota no 12. Cadê o grito das mulheres que não depende de um homem pra porra nenhuma? Só as mulheres batem na palma. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Esse beijo vai pra vocês, mulheres. Maestro, é com você. Joga pra cima, mãozinha pra cima. Dá-lhe o beijinho, dá-lhe o beijinho, dá-lhe o beijinho. Beijo. Torcida do Flamengo, bota a mãozinha pro céu aí que eu quero ver. Bota pra cima, joga pra cima, joga pra cima. É, Ju. E aí, Jean? Tu falou que a do Flamengo tá aqui. Tá. Mas a do Corinthians tá maior. Quem é campeão brasileiro dá um grito. Bate na palma. Tchá, tchá, tchá, tchá. É com você, Maestro, é com você. Sobe assim, ó. Assim, assim, assim, ó. Apaga a luz, apaga a luz, escurinho, apaga a luz, escurinho, apaga a luz, contigo Jean, apaga a luz, contigo Jean, apaga a luz, só se for agora, apaga a luz, deixa tudo no escurinho, apaga a luz, apaga a luz, deixa tudo no escurinho que eu tô solteiro e eu gosto do escurinho, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga tudo e vai baixando, apaga a luz, apaga a luz, vai baixando, apaga a luz, uma salva de palma pro nosso prefeito, o camarão aí! Apagou tudo. Parabéns, Colares! Só vocês, só vocês, vai! Com a equipe ficha, ficha. Olha a G3 pegando tudo, meu irmão. Genivaldo e a nossa G3, gente estranha. Equipe Nike. E a equipe Nike por aqui. E quem sabe vai cantar, vai cantar, vai cantar, vai. A gente briga. Meu irmãozão, tá por aqui, valeu, meu irmão. Um dos maiores comunicadores de Colares. Cleberson, tamo junto, meu irmão. E ela vai se vingar agora. Então joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, que é pressão. Já falo na pressão, na pressão, na pressão, na pressão, na pressão, na pressão, vai! assim, ó. De novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo pro Jean. Vou de novo aqui. Pro Jean. Ele vai se concentrar e vai dar-lhe sarrada pra galera. Vai, Jean! Vai, Jean! Vai, Jean! Vai, Jean! Vai começar a sequência da sarrada, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra. Deixa eu perguntar. Quem vai amanhecer na praia dá um grito! Davidson, eu só queria fazer o seguinte. Durante as minhas andanças pelo Pará, eu nunca, jamais toquei de frente com a praia, sentindo a brisa do mar. Coisa boa, hein? Parabéns, Colares! Vai dar! Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Pra festar de aparelhagem que ela gosta de doidar. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Pra festar de aparelhagem. Segura, segura aí, segura. Aí tu fala assim, ó. Ai, ai, ai, DJ, ai, DJ, isso não é legal. A galera do Titã. Bagulho doido, tá doido, bagulho doido, tá doido, bagulho doido, tá doido, bagulho doido, tá doido. PDP do pop por aqui, toma minha família. Macho, e aí, Jean? Eu queria ressaltar mais uma vez 56 anos de emancipação aqui de Colares. E a gente, sem dúvida nenhuma, queremos agradecer o nosso prefeito Camarão e todos os assessores que realmente representam muito bem Colares, apelidada carinhosamente da cidade do ET. Obrigado, meu grande parceiro Carson Lobato, meu irmãozão. Tamo junto, hein, pai? Tudo isso é nosso, é de Colares. É por isso que eu digo assim, ó. É muito pop na tua cabeça, é muito pop na tua cabeça, é muito pop. Não alivia! É muito, muito, muito! A boca pra cabeça e canta, vai! É muito pop na tua cabeça, é muito pop na tua cabeça. Fala, é muito pop na tua cabeça, é pop só! Se me exercita reggaeton, dale. Sigue olhando, mami, não pare. Olha a família Pantanal me doidando tudo! Tá chegando o aniversário do Aliton! Meu grande parceiro gordinho dos mercenários. Me salve mesmo, viu, maestro? Coisa boa, hein? É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. Júnior Santorini. É Chopitel, é Chopitel. É com você, maestro! Já botei no 18! Vem! Agora é no 18, é no 18, é no 18, é no 18. Agora é no 18, é no 18, é no 18. Júnior Santorini. Santorini. Santorini. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. As valéticas, as valéticas. Tereo, tereo, tereo, tereo, tereo, tereo, tereo, tereo, tereo, tereo, tereo, tereo. As novinhas de 18 já quer ir pro hotel. Ela quica, no, ela quica, ela quica. Os atrevidos. Aquele abraço pra vocês, um grande abraço no Jean. E o dólar tá por baixo, tá vindo sem papo. Tereo, tereo, tereo. Tereo, tereo, tereo. Que mora aqui no lado, tá cheia de papinho no WhatsApp. Bumbum gostosão, louco sedutor. Foi por isso que o doguinho se encantou. Alô, Melri! Vem e brota aqui na base. Vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade, então senta um pouquinho. Os moleques da galáxia! Aquele abraço pra você, meu irmão! Fazer sacanagem. Meu amigo Rabelo, cadê você, Rabelo? Tá no meio do povão, né, Rabelo? Então senta um pouquinho. Maestro, segura tudo aí, moço. No pagodinho, pagodinho, pagodinho, pagodinho. Vai, vai, vai. Aí conhece, meu irmão. Esse conhece é que eu te falei, meu irmão. Meu grande parceiro Renan tá por ali. aquele abraço pra você, Renan. Meu grande parceiro Fábio também, o filho do prefeito. Do meu grande parceiro Camarão. Davidson. E aí, Jean? Já tá na hora da gente votar duas pessoas aqui no palco. Bora, pode chamar, meu irmão. Pra gente abrilhantar. Assim, ó. Quem tiver um amigo corno vai cantar assim, ó. Quem tá feliz, bota a mãozinha pro céu que eu quero ver. Quem souber, canta, canta, vai. Paisandu, bota a mãozinha pro céu. Quem tá feliz, bota a mãozinha pro céu. A torcida do Leão dá um grito. Sai do chão. Você me deixa doido. E sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão. Parceiro Wellington, ele trouxe logo uma galera da família Pantanal pra curtir o pop no aniversário de Colares. Meu amigo Roger, o Denis, o Fabiano, Juliana, Darkane, Vinícius. É a família Pantanal do pop. Você me deixa doido. Remochar que o Murilo Pop tá aqui com a gente, obrigado, viu? Vai de Goraci e doida, garoto. Alô, gordinho dos mercenários. Juninho do beijo, beijo, beijo. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT. Você também aqui no pop. G3 Fotos, alô Genivaldo. Meu parceiro Geni tá aqui com a gente no ladinho também virando tudo. É a G3 da parada, garoto. Vai dar. De Colares, bota a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Francinete, obrigado, hein? Almir, G, PJ, aliás, GBG, 32 anos curtindo em Colares, um pouco, valeu. Me gusta Freeze, de Balvin, Willy William, te gusta Freeze. Lo dije, no miente, le gusta mi gente, eso se fue muy bien. Bajamos, mas nunca paramos. Es otro palo y blanco. Bora, Juninho do Feijão. E o gordinho, meu irmão. O aniversário do cara só para dia 3, dia 3, dia 3. Soy el fuego. Já. O Denis e a sua primeira dama, Aline. O Regi. Ele deu uma curtida aqui, um pop, obrigado, garoto. Mas será que tem alguém do Flamengo aí? Tem? A torcida do Flamengo dá um grito. torcida do Corinthians faz barulho. Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, vem, vem. Já que o bagulho ficou sério, então escuta o que eu vou te falar. Esse é o DJ Davidson, tem que respeitar. Não é merda. É pra curtir, meu pobre. Bota o tatão, tão linda que esse rabetão. Meu parceiro, Fábio, filho do prefeito. Alô, Fábio! Grande abraço, Coré! E junto aí com o Renan, bom preço, valeu com todo carinho! Alô, meu prefeito Camarão! Vou fazer uma serenata só pra te ver dançar. Jailson Baradiani, ele te ama muito! Uma serenata só pra te ver dançar pelada. Vai rabetão, tão, tão, tão no chão. Rabetão, tão, tão, tão, tão, tão no chão. Vai rabetão, Davidson. Tão, tão, tão no chão. Vai rabetão, Davidson. Tão, tão, tão no chão. E essa aqui, maestro, quem sabe ganha. Na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama. Vai ver que isso não é drama. Precisa arrastar. Fora minha família, panda, não. Um beijo não resume em transa. Mas quem sou eu, se quiser vem pra cá. Alô, seu Zico, não esquente que amanhã a dona Maria está tudo certo no pop, no bar do pop. Pra te incentivar, mas se você mudar vai fazer falta. Se teu hobby é sentar, vou te criticar, tá de parabéns. Tá de parabéns. Minha amiga Maurila também está de volta, alô Maurila. Seja bem-vinda aqui no Pop Show. Então sai, então sai, a bunda no chão, bunda no chão. Então sai, então sai. DJ Kelvin, pressão, ele, a sua primeira dama, Brenda. E o Pato, e a sua primeira dama também aqui no Pop Show, o Águila Amazônia. A bunda no chão, bunda no chão. Pop! Então sai. Pop Show! De menor, mascote da família, sem futuro. Rum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. E a novinha? Ô, novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o bonde da gente. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vinha aqui na favela pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau. E quem tá solteiro? Bota a mãozinha pra cima aí que eu quero ver. Quem nunca vai casar dá um grito. Quem gosta de ser solteiro dá um grito. Sabe por quê? Namorar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Uma onde é o Mandela. Ui, partiu. Uma onde é o Mandela. Ui, partiu. Uma onde é o Mandela. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Ui, partiu. Uma onde é o Mandela. Ui, partiu. Uma onde é o Mandela. Ui, partiu. Uma onde é o Mandela. Chega! Que eu chegue! Equipe da Bicho Vigia! E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Não vão se atrapalhar aí, meu irmão. Galera 100% barrista! Lá de Gutijuba, Juninho Silva, Carlinha, Cauã, Caio e Alolu! Pode me olhar apagar. Cristian Silva, velha guarda! Veja os tempos de Pop 3D, tá aqui comigo! Pra despertar inveja, lei, eu tenho dom. Eu tô a fim de incomodar. Se não gosta, sim. pode falar. Cheguei com tudo. Cheguei! Cheguei quebrando tudo. Cheguei! Pode me olhar, apaga a luz e aumenta o som. Ô, oh, minha equipe, meu Deus do céu. Tira o calcione e conspira. Pra despertar inveja alheia, eu tenho um dom. Surta, atura, ou surta, atura, ou surta. É o DJ Playboy. Tô ligado nesse som, esse som é um porradão. Pop som da Amazônia, tá chegando o gravizão. Tô ligado nesse som, esse som é pancadão. Pop som da Amazônia, tá ligado, é paredão. Dão, dão, tá ligado, é paredão. Dão, dão. E o DJ vai tocando e ela fica louquinha. Com um uísque na mão e o dedo na sua boca. Olha aí o São Lucas e a família F50 Live lá do Ariri. 6 anos, garoto. Na sua boquinha, tá, na. E o DVSU tá tocando, o Jean a bola provou. Chose mata ouvindo, o Jarissu já chegou. E o DVSU tá tocando, o Jean a bola provou. Chose mata ouvindo, e o Jarissu já chegou. Te liga aí que é DJ Playboy Marcelo Ferreira. E o Pop Som Águia da Amazônia. Big Daz e a Francinete aqui com a gente, obrigado, valeu! Atura ou surta, atura ou surta, atura ou surta, é o DJ Playboy. Tô ligado nesse som, esse som é um porradão. Pop som da Amazônia, tá chegando o gravizão. Pop som da Amazônia, tá ligado, é paredão, dão. Dão, tá ligado, é paredão. Dão, bora, dão, bora, tá ligado, bora, é paredão. Levei ela pro motel, foi sequência de soca. Só que quanto mais eu botava, a novinha pedia bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, vai, vai, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Kelvin, o Júnior Peixe, valeu. Alô, Tony! Beleza, motoqueiro. Bebi todas e fiquei bebo. Tudo aconteceu dentro do banheiro. Escuta só. Pegava no... Bora, minha família Pandanalba aqui no ladinho, pirando tudo. Pegava no cabelo dela, chamava ela de piranhona. De lá dela, toma, vai. De costa ela, toma. De frente ela, toma. De quatro ela, toma. Mandando ver, no vício da batida, querendo se envolver. Um estilo diferente que prende e dá prazer. Bora dançar, bora curtir. Se faz enlouquecer, faz se ferver. Mandando ver, no vício da batida, querendo se envolver. Um estilo diferente que prende e dá prazer. Eu sei que logo sente, te faz enlouquecer, faz se ferver. Vai passar mal, vira sua mente com meu corpo sensual. Guarda Cristian Silva do Pop! Vem ter teu rochar comigo, vem! Mandando ver, no vício da batida, querendo se envolver. Um estilo diferente que prende e dá prazer. Eu sei que logo sente, te faço enlouquecer. Faço ferver, mandando ver. No vício da batida, querendo se envolver. Um estilo diferente que prende e dá prazer. Eu sei que logo sente, te faz enlouquecer, faz se ferver. Vai passar mal, viro sua mente com meu corpo sensual. Minha boca é quente, vem, não tem igual. Tá todo carente no piso. Valeu com todo carinho também, MC Montoya e o Mascote. Tá com a gente, obrigado com todo carinho, galera. Minha boca é quente, vem, não tem igual. E a galera Thiago, DJ Anderson Boy, aqui no Pop. No baile de favela, essa tá dando problema. No baile de favela, essa tá dando problema. Aldaí que tá mandando pras meninas violentas. Aldaí que tá mandando pra cima agora, vai, vai, vai. Violenta, então senta, então senta, então senta, senta, senta. E arrebenta, então senta, então senta, então senta. E arrebenta, então senta, então senta, então senta. E arrebenta, então senta, então senta, então senta. E arrebenta, moreninha senta. Ela senta e arrebenta, a lourinha senta. Ela senta e arrebenta, moreninha senta. Ela senta e arrebenta, a lourinha senta. Ela senta e arrebenta, senta, senta, senta, senta, senta, senta e arrebenta, vai senta, vai senta, vai senta e arrebenta, vai senta, vai senta, vai senta e arrebenta, vai senta, vai senta, vai senta e arrebenta. Vamos mais CD, Globo CD, Black CD. Denis, e a sua primeira dama, Aline? O Regi também lá de Alani deu a curtir do Pop. E no baile de favela, essa tá dando problema. No baile de favela, essa tá dando problema. O Daí que tá mandando. Nosso parceirão, DJ Cleberson. O Daí que tá mandando. O mestre de cerimônia. Violenta. Aqui com a gente, obrigado, viu, Cleberson? Então, tamo junto, viu, garoto? Então senta, então senta, então senta. E arrebenta, então senta, então senta, então senta. E arrebenta, então senta. Eduardo, Misael de Marituba também curtindo Pop aqui, Colares. Senta. Ela senta e arrebenta, a loirinha senta. Ela senta e arrebenta, moreninha, moreninha, moreninha, moreninha, moreninha, moreninha, moreninha, moreninha, moreninha, moreninha, moreninha, moreninha. Mas eu quero saber o seguinte: tem mulher solteira hoje aí, tem? Tem mulher sincera hoje aí, tem? Tem mulher santinha aí, tem? Vem, santinha. A Santinha perdeu o juízo, tomou uma e já ficou louca. Quando bebe ela é um perigo, sai beijando de boca em boca. A Santinha perdeu o juízo, tomou uma e já ficou louca. Quando bebe ela é um perigo, sai beijando de boca em boca. Com a garrafa de uísque a Santinha, com a garrafa de vodka a Santinha. Acabou a bebida a Santinha, abastece o combo que ela desce. Com a garrafa de uísque a Santinha, vai Santinha. Com a garrafa de vodka a Santinha, vai Santinha. Acabou a bebida a Santinha, abastece. Juninho do Peugeot, Jorginho dos Mercenários, o aniversário do cara já começou. Abastece o combo que ela desce. Desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce. Todo mundo sentado. A Santinha perdeu o juízo, tomou uma e tá vindo. É moral pra quem dá moral pra gente, o Wellington, o Roger deles, Fabiano, Juliano. Perdeu o juízo, a Darley também, o Vinícius e a família Pandaná. Sai beijando de boca em boca, com a garrafa de uísque a Santinha. Vai ganhar o troféu. Se acabou a bebida Santinha. Perema, um e dois. Ela desce com a garrafa de uísque a Santinha. Com a garrafa de boca a Santinha. Se acabou a bebida Santinha. Abastece que ela desce, desce, desce. Abastece o combo que ela desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce. Todo mundo assim, vem. Com a garrafa de uísque a Santinha, com a garrafa de vodka a Santinha. Acabou a bebida Santinha. Abastece o combo que ela desce, com a garrafa de uísque a Santinha, com a garrafa de vodka a Santinha. Acabou a bebida. E a família F50 da live, equipe capa lá do Ariri. Abastece o combo que ela desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce. Abastece o combo que ela desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce. Joelhinho, cabeça, joelhinho, cabeça, joelhinho, cabeça, joelhinho, cabeça. Impressionante, né? Todo mundo faz, todo mundo faz. O joelhinho. Já já tem o gol do Águia. O joelhinho, cabeça. As patroas. Eu disse pra quem nasce torto, tu quer se direita, menina que retarda a mãe. Pega na cabeça. Quem nasce torto, nasce direita, menina que retarda a mãe. Pega na cabeça. Vai lá comigo, ela não vai. Vai, vai. Joga em cima, joga em cima. Vai, vai. Olha comigo, ela não vai. Vai, vai. Olha comigo, ela não vai, não. Vai, vai, vai. Eu disse pra quem nasce torto, não quer se direito. O Gerson Rodrigues, Jéssica Rodrigo, Érica, os fluxos de Mariruba. Olha comigo, ela não vai, não. Vai, vai, olha comigo, ela não vai. Vai, vai. Olha comigo, ela não vai, não. Vai, vai, vai. Segure o tchan. da família F50 e os copos personalizados do Pop já disponíveis pra galera. Também tem dos times aí, minha galera da Valor. Aqui com meu amigo Mortadela, ele tá circulando em meio a nossa família. Marlon Godzilla, Daira Godzilla, Cleitinho do Bengola, Juninho do Peugeot e o Gordinho Mercenário. Alô, Cristian Silva! Essa é a velha guarda do Pop, tá aqui com a gente! Bora fazer sim, meu Pop, desse jeito, ó! Eu quero mais, um pouco mais. Só na voz. Depois do amor, quero um carinho, um abraço, me dar por favor. No meu romantismo, não vejo problema. E o quê? Te faço um pedido, me leva pro cinema. Você não vê, não consegue entender. Eu quero atenção ao invés de prazer. Me pegue no colo, diga que sou sua. Então, andar de mãos dadas. Quem sabe canta! Vem, não faz isso comigo. Eu preciso do teu abrigo. Meu bem! Meu bem, por favor, faz isso não. Eu preciso de carinho e atenção. Assim, ó! Vai. Eu sei que não, nossa história de amor, eu sei, hey, não acabou. Eu sei, fui sem querer, magoei você. Eu sei, chorou, fui eu, por não escutar o meu coração. Não pude imaginar que pudesse amar alguém tanto assim. Fiquei com medo e fugi. Mas hoje eu sei, te amo de verdade. Minha cara metade é você. E o seu amor ultrapassou limites. Briguei até comigo pra não te perder. Acelera mais um pouquinho, maestro. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Assim, garoto. Isso, acelera, acelera, acelera. E faz a galera dançar agora. Assim, garoto. Um, dois, três, libera. Miojo lembra só do ensaio. Miojo 100% em Guaraci. Se você quer sair e não tem pra onde ir, venha pro clube Ipanema, você vai se divertir. É o melhor clube que tem, você vai se dar bem. O som é de qualidade, da melhor qualidade. Top som! A gente mandando via alô, Maurila! Gatinha, vem aqui, vem conhecer o som que esse carro tem. Eu sei que você vai gostar, o som é de Elô da Lade, você vai se amar. Levi, Daniel, Murilo, e Pitbull e a galera da Remo Shark. Por isso que o nome dele é Marmita. Quem entra nesse carro é comida. Por isso que o nome dele é Marmita. Juninho, 100%! Lá de de Marituba, 12 anos de tradição. Eu tenho, sei que você vai gostar. O som é de qualidade, você vai se amarrar. Mas quem entra nesse carro é comida. Por isso que o nome dele é marmita. Quem entra nesse carro é comida. Por isso que o nome dele é marmita. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Já, já tem um voo. Casados completando hoje aqui no Pop. Valeu! Não dá mais pra disfarçar. Sempre que eu olho pra você. Bora, minha Pantanal! Sinto o desejo de te amar. Alô, meu prefeito, camarada! Bate, bate o meu coração. Bate, bate, bate o meu coração. Som. Bate, bate, bate o meu coração. Eita menina danada pra dançar. Alô, Johnny Produções. Danada pra dançar no brega. Mexe, remexe, rebola, vê como se esfrega. Mexe, remexe, rebola, vê como se esfrega. Eita menina danada pra dançar no brega. Eita menina danada pra dançar um brega. Mexe, remexe, rebola, vê como se esfrega. Mexe, remexe, rebola, vê como se esfrega. Dia 7, o aniversário do Wellington da família Pantanal. Lá no Parque Show do Bingola. Pop, som e cineral, vai ser bom demais. Mexe, remexe, balança até demais. Rebola esse bumbum, mais, mais. Mexe, remexe, balança até demais. Rebola esse bumbum, mais, mais. Eita menina danada pra dançar um brega. Eita menina danada pra dançar um brega. Mexe, remexe, rebola, vê como se esfrega. Mexe, remexe, rebola, vê como se esfrega. Vem, vem, vem. Poderoso vai tocar. Tudo que existe em qualidade de som. Ouro negro você vai achar. Essa noite só quero dançar. O gostei, o melhor da noite. Mas vou no ouro negro, todo mundo vai. O som é digno de muito valor. E o comando é do DJ Brás. Oh, oh, oh, só quero dançar. Venha sentir calor. Desse som, quem comanda a galera é o Nuno Pote Som. DJ Jango ajudando, fazendo você dançar. Detonando o som, não parar. Fala, gordinho, e aí, Josimar? Bora, Maestro! A gente tem uma galera muito bacana por aqui com a gente. Grande empresário Renan, ele e a sua primeira dama aqui na retaguarda. Essa galera que realmente dá maior valor e curte o nosso Pop Som. O meu amigo parceiro Cássio! Alô, Cássio! Nosso prefeito Camarão já por aqui com a gente também, companhia de Apolo e toda a nossa comitiva aqui, só de boa, mandando ver. Já já tem um voo, né, maestro? Agora você... Já já, Josima, Josima, Josima! É o Pote Som, a melhor aparelhagem do estado do Pará. Pop Som. meu pop. Você chegou, veio pra mim, não te esqueci jamais. Você chegou, valeu a pena, cara, te esperar. Cheguei, seu Rui. E me chegou, tudo parou, e eu te quero demais. Agora eu vou, tira esse som que me faz sonhar. Super pop, super pop, som me faz sonhar. Super pop som me faz sonhar. Super pop som me faz sonhar. Super pop som me faz sonhar. O som automotivo que comanda a Colares. Estão aqui com a gente, obrigado, hein? Família Pantanal fechado com a família sem futuro. Pressão! O Isaac, Natanael, Johnny, Roger, Paulo, Alan, Adenilton, Mike, da equipe sem saldo. Aqui com a gente. Ele é o copiloto danado. Ele é o copiloto danado. Ele é o copiloto danado. Danado. Revelação que o povo já consagrou, tocando só sucesso pra fazer você dançar, com o som que bate forte no estado do Pará. Ele agita a galera, ele faz você dançar, é o DJ Revelação do estado do Pará, tocando só sucesso e agitando o povão, com o som que bate forte dentro do seu coração. Wesley é do Rubi, Wesley é do Rubi. Obrigado também com todo carinho aí, o amigo Andrew, o Evander, Juninho, Ronaldo, o Marcos, rapaziada da Marambaia, hoje o curtido Águia da Amazônia no aniversário de Golares. Valeu! Alô, meu amigo Cássio!